Nada de sono, acordamos outra vez. Trago de bom que na noite eu sonhei. Bolhas de sabão flutuam entre muitas cores. Um, dois, três e... Tá na hora de acordar finalmente. Um, dois, três e... Tá na hora de acordar. A rua continua iluminada, mas sem saber de nada. É muito jovem, se envolve, logo cedo traga. São armadilhas de uma rua sem saída. Os holofortes brilha, esconde a guilhotina. Meninas viram xirra mesmo, não é brinquedo. Parece rato no bueiro, na mão isqueiro. Acende a vela, pega a lata de guaraná. Chama a família, um passa pro outro compartilhar. E desse jeito fica, na corrente sanguínea. Um doce de menina, não sabe onde pisa. Alguém de longe, de uma janela, parece rezar. Acredita nessa ideia, eu também quero acreditar. A fé me guia nessa, a noite é uma cilada. A recaída vem te visitar nas madrugadas, que logo cedo passa na busca por ajuda. O viaduto, a briga faz papel de mãe coruja. Nada de sono, acordamos outra vez. Trago de bom que na noite eu sonhei. Bolhas de sabão flutuam entre muitas cores. Um, dois, três e... Tá na hora de acordar finalmente. Um, dois, três e... Tá na hora de acordar. Posso até ouvir os grilos cantar, o aroma do mato. Hoje prefiro não brigar, deixar pras linhas de galo. Um minuto apenas de atenção pode fazer toda a diferença. Faça bolhas de sabão, a gente desestressa. Montanha russa me leva, me faz imaginar. Eu me permito sonhar, casinha de boneca. Eu só queria ter uma festinha de aniversário. Um bolo com cobertura machuca, vê a bexiga estourar. Eu preferia soltar, deixar subir pelo ar, levando cada pedido nosso mais perto das estrelas. Deus, por favor, não se esqueça de uma seca que castiga seu povo e sua terra. Sem água e abaixo de uma linha da miséria, a fome gera ódio, munição e guerra. A violência erra porque a justiça é cega. Nada de sono, acordamos outra vez. Trago de bom que na noite eu sonhei. Bolhas de sabão flutuam entre muitas cores. Um, dois, três e... Tá na hora de acordar finalmente. Um, dois, três e... Tá na hora de acordar.